Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo e à quarta-feira, às 21h. Hoje, vamos conversar com o seu padre Hugo Martins, pároco em São Domil, São Gião, Vila Cova e São Martinho. Para além das paróquias, é também assistente regional dos escuteiros da Diocese da Guarda. Seu padre Hugo Martins, antes de falarmos das paróquias e do trabalho que tem nas paróquias, gostava de falar com o Sr. Padre Martins um pouco acerca de si, para que os nossos ouvintes ficassem a conhecê-lo um pouco melhor, e também eu, que também pouco ou nada sei. Então vou começar pela vocação. Sr. Padre Martins, como é que deu conta, quando, como, começou a ter a noção, ou, portanto, o desejo de ser sacerdote? Antes de mais, bom dia a todos que nos escutam neste que é o 16º domingo do tempo comum. Esta é hoje uma questão pertinente, uma vez que a liturgia aborda este tema. Diz-nos que Deus chama a todos os homens e mulheres a empenharem-se nesta construção de um mundo novo, um mundo de justiça e de paz, que Deus sonhou e propõe a todos os homens. Eu sou um de três irmãos, filho de Belmiro José Gonçalves Martins e Isabel Maria de Almeida Pichel Martins, suricense, entre tantos outros, que Súrico da Beira viu nascer há 28 anos. Com 18 anos fiz esta opção central da minha vida de servir a Deus com alegria como presbítero. Estudei em Súrico da Beira, até em escolas públicas, até ao 12º ano. Na escola fiz parte, digamos assim, do clube de jornalismo, de informática, fui delegado de turma, representando os alunos do conselho pedagógico. Como qualquer outro rapaz da minha idade, pratiquei natação, karaté, ping-pong, basquetebol, vôlei e ténis. No futebol tive apenas uma semana e não gostei. Até ao 12º ano, frequentei a catequese como catequizando. Foi mais tarde também catequista. Fiz parte do grupo de acólitos, do grupo de jovens Trovador de Deus, que ainda hoje se dedicam a animar com o canto as celebrações e outro tipo de animações. Resta dizer que, nomeadamente nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, alguns membros do grupo Banda J saíram deste grupo. Então, terminado em 1996, fundo o seu agrupamento de escuteiros em Sourico, onde fiz a minha promessa a 20 de outubro deste ano. Terminado o 12º ano, como qualquer jovem, coloquei a questão: qual a minha vocação? Esta interpelação é feita de forma direta por aquele que é o meu parco, ainda hoje parco de Súrico da Beira, o padre José Manuel Martins de Almeida. E ele fez-me de uma forma muito direta, colocando a questão: Hugo, queres ir para o seminário? Eu, nessa altura, disse-lhe que aguardasse uns dias e que me confiasse à sua oração, que logo lhe daria uma resposta. De certo que vejo no meu parco um exemplo: a exigência de vida, a oração, a alegria com que vive, com que transmite a fé, as suas capacidades humanas, a sua proximidade com os paroquianos, faz que a minha resposta seja um sim a Deus, um sim à humanidade. Fomos ao seminário, onde nunca tinha estado, naquele espaço físico. Lembro-me de ter sido recebido por o então reitor da altura, o cónego Manuel Alberto Pereira de Matos, que após uma breve visita aos, digamos, ao edifício do seminário, me levou à biblioteca onde fizemos o requerimento necessário ao bispo diocesano, na altura ainda o Dom António. Digamos, neste seminário entrei e fiz o ano propedêutico, uma vez que eu não tinha tido qualquer outro contacto inicial com esta questão de seminário, nem no pré-seminário, nem noutro aspecto. Depois, a teologia... Padre, desculpe lá, é só um minutito só para interromper, só para lhe perguntar. Diga. Presumo que está a falar do seminário da Guarda. Exatamente, uhum, o seminário da Guarda. Nós, Oliveira do Hospital, para aqueles que nos escutam, situa-se, digamos assim, nesta diocese de Coimbra, a qual se encontra com o novo pastor diocesano, Dom Virgílio Antunes, um homem forte nas capacidades de condução das tarefas que lhe são confiadas e também de grande proximidade com Deus. Contudo, eu sou parco nesta diocese da Guarda e foi aqui que eu sempre, como digamos assim, foi aqui que eu fiz a minha formação de seminarista e continuo-me a dar também como parco. Sr. Padre Hugo, desculpe lá, só mais uma perguntita. Portanto, há pouco fiquei com a impressão de que disse que com cerca de 18 anos fez opção por ir pela vocação, por ir para o seminário. E eu pergunto, portanto, sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido ou não? Portanto, passaram alguns anos, uns anos. Claro. O que é que acha? Portanto, depois da opção que fez com 18 anos, sente que foi a melhor, opção que podia ter feito ou não? O que é que acha? O chamamento de Deus revela-se a cada um de diversas formas. Esta foi uma opção entre tantas outras que se me colocaram, digamos assim, como um homem de proximidade também com as pessoas, de gostar do diálogo com um grande número de amigos, também das diversas capacidades e dos diversos dons que Deus, graças a Deus, me deu e que eu humildemente agradeço. Sinto que foi este o caminho que o Senhor me chama todos os dias a percorrer. Portanto, é aqui que se sente feliz. Exatamente. É aqui que eu encontro a verdadeira felicidade e faço um apelo a todos os jovens, ou menos jovens, que nos escutam. Quando Deus, de facto, nos chama, chama-nos a desempenhar uma função, ou digamos assim, ou realizar uma vocação que não é, do ponto de vista humano, fácil. Mas este mesmo Deus que nos chama a abraçar esta vocação é este Deus também que nos envia o seu Espírito e que nos impele com coragem e com alegria e perseverança a seguir este caminho de resposta às necessidades das pessoas, este caminho de ligação ao próprio Senhor Jesus Cristo, ao próprio Senhor da Messe, ao Senhor da Vinha, como nos indica hoje a liturgia. Sr. Padre Hugo, sendo a vocação um caminho para ser feliz, e aliás há pouco disse depois que é aí que se sente feliz, que se sente realizado, eu acho que sim, acho que quando de facto a pessoa sabe fazer a opção e sabe vivê-la, é aí efetivamente que se sente feliz. Agora, a questão que eu coloco é que, sendo a vocação um caminho para a felicidade, porquê é que haverá tão poucas vocações? Digamos assim, o mundo de hoje, no mundo de hoje, a palavra exigência, a palavra esforço, não fazem parte dos dias, digamos, do dia a dia de muitos daqueles que nos escutam. E ser padre nos dias de hoje é exigente, é também, muitas vezes, do ponto de vista humano, não recompensador. E por isso, primeiro dizer que há muitos de nós que desconhecem em grande parte aquilo que é e a felicidade que se pode alcançar estando e servindo este mesmo Deus que nos chama. Primeiro, um desconhecimento, então. E segundo, a exigência, digamos assim, e a dificuldade deste caminho. Como sabemos, não é fácil, mas, repito, é muito recompensante e enche a pessoa por dentro e na sua totalidade. Este desconhecimento de que fala, eu presumo que mais em relação à família, talvez, não é? Portanto, porque se a família ajudasse um pouco na vocação, se calhar elas despontavam com muito mais facilidade. Não sei se era aí, quando falava de desconhecimento, se era nesse aspecto ou se era noutro, não sei. Sim, nós sabemos que nos dias de hoje também são diversos os caminhos que se apontam aos nossos jovens e são diversas as opções que eles têm que fazer na sua vida, mais do que aqui há alguns anos atrás. Foi constituída recentemente a Associação dos ex-seminaristas de Portugal. Calcula-se que nos últimos anos tenham passado nos seminários de Portugal cerca de 100 mil jovens. É um número bastante significativo, concretamente quando vemos quais aquela percentagem que tem de pessoas hoje já formadas que têm, digamos, um curso superior e que na altura seria uma opção mais fácil, uma opção que se punha o frequentar um seminário. Aqui também podemos tirar alguma conclusão. Nomeadamente, sabemos que, à partida, um jovem, no dia de hoje, que quer frequentar um seminário, é porque tem em si uma semente, no mínimo, uma semente de vocação. Uma semente que necessita, certamente, de ser amadurada, como necessita toda e qualquer vocação cristã, mas também sabemos que isto não se passava até um determinado ponto de tempo, porque o seminário era visto apenas, em muitos casos, como uma mera escola e uma mera opção de ensino, digamos assim, mais segundo um ensino certamente com bastante exigência, como sempre foram seminários dos dias de hoje, e com bastante também, com bastante qualidade. De referir ainda que em grandes e diversos cargos da nossa sociedade, nomeadamente na classe dirigente, se virmos pessoas bastante capacitadas do ponto de vista humano, do ponto de vista intelectual e mesmo do ponto de vista intelectual, sabemos que muitos deles frequentaram os nossos seminários, sejam eles seminários diocesanos ou mesmo seminários religiosos, como temos nas nossas dioceses. De notar ainda que, quando falamos em vocação, sabemos que não podemos, a meu ver, falar numa crise de vocação. E isto, nomeadamente naquilo que diz respeito à necessidade de mais padres. No contexto atual, falamos de crise e sabemos que esta afeta todo um campo de âmbitos da sociedade. Penso que, aplicada esta palavra ao Ministério Sacerdotal, não serve, uma vez que o Senhor da Messe continua a chamar discípulos para a sua Messe. Mas isto coloca-nos, a nós que somos presbíteros, alguns desafios fundamentais, uma vez que também é através do nosso testemunho que outros se deixam enamorar por este Cristo que nos chama. Eu colocaria então três. Primeiro, o padre é chamado a ser cada vez mais um homem da palavra. O padre deve estar constantemente com o seu coração e entendimento a beber da palavra de Deus, de modo que possa anunciá-la com um testemunho pertinente e atual, agindo com simplicidade, mas ao mesmo tempo com uma grande prudência no mundo onde se encontra. Segundo aspecto, o padre é chamado a exercer a paternidade espiritual para com todos, especialmente aqueles que mais necessitam e às vezes também com aqueles que nos tratam da pior forma possível, sendo sinal de esperança para esta sociedade. Terceiro ponto, o padre é chamado ser fiel à tradição da Igreja, e tradição com T maiúsculo, não é tradiçõeszinhas, deixa passar a expressão entre aspas, como nós conhecemos e vemos às vezes, onde é preciso dar este salto quantitativo e qualitativo de uma certa devoção para uma fé verdadeira e apaixonante por a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, estar também atento ao sopro do Espírito Santo que se revela na sociedade, revela-se nas pessoas que temos diante de nós e valorizar esse mesmo sopro. Certo e sabido, mas então, por que não? Porque sopra ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedouro caprichoso, o sopro do coração. Nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão? Ao frescor, ao barulho, à acidez do mergulho no sangue do coração. Pulsar em vão é bem Deus, é bem isso, e apesar disso eriça a pele o sopro do coração. Nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Hugo Martins, pároco em São Domil, São Gião, Vila Cova e São Martinho, para além da função que tem a nível diocesano de assistente regional dos escuteiros da Diocese, portanto, da Diocese, como há pouco referi, da Diocese da Guarda. Sr. Padre Hugo Martins, há pouco falou-me, disse-nos que cerca dos 18 anos que tanto optou por ir para o seminário. Mas, entretanto, quando o seu parco lhe falou, disse, dê-me algum tempito para pensar que eu já lhe dou uma resposta. Pronto, isso é bonito, não temos que dar resposta. Aliás, não a devia dar, porque temos que refletir, não é? Claro. Temos que refletir, acho que devemos conversar as coisas com Deus, portanto, tem que ser assim mesmo. Agora, como é que os seus pais reagiram quando lhe disse, pai, mãe, eu estou a pensar em ir para o seminário, e quem diz os pais, diz os amigos, diz os colegas, já agora, só para ficarmos a saber. Sim, é uma curiosidade interessante porque, primeiro, deste ponto de vista, a família realiza, pode ter na vocação um papel fundamental, e refiro um papel fundamental nos dois aspectos, tanto para apoiar decisivamente e para ajudar até naquela que é toda uma caminhada de seminário e de presbítero. O sacerdote necessita e continua a necessitar cada vez mais de ter este apoio da sua família. Ninguém, por ser sacerdote, deixa de pertencer a uma família constituída por um pai, por uma mãe e por alguns irmãos, como é o meu caso. Em relação aos meus amigos, começaríamos por aí, aqueles que me estavam mais próximos sabiam que este sentimento, esta semente em mim, poderia de facto resultar numa entrada num seminário diocesano. Face aos dons diversos que Deus me deu, alguns postos em evidência e postos ao serviço de todos na própria comunidade onde que me viu nascer, na comunidade onde fui batizado, mas também na comunidade onde fiz outras diversas coisas. Disse há pouco que estive, por exemplo, no basquetebol, lá fundei um clube, lá fui treinador, fui também, digamos assim, dirigente do próprio clube, fui árbitro de basquetebol, oficial de mesa, andei no karaté, também fui representante dos alunos do Conselho Pedagógico. Estas qualidades iam-se revelando. Fiz parte também de um grupo de acólitos, um grupo que começou, digamos assim, na Igreja de Santa Maria Sulico da Beira, e estas qualidades e este chamamento de Deus não é um chamamento estanque. Não é estanque enquanto deva ficar para nós, mas sempre ao serviço de todos, e por isso todos têm o direito de conhecer aquela que é a vocação do seu parco ou aquela que é a vocação de um presbítero, e neste aspecto os novos meios de comunicação têm esta tarefa importante a realizar, como nos lembra a Igreja, como podemos falar um bocadinho mais adiante. Mas aqui os jovens, ou aqueles que comigo se encontravam, sabiam que de facto esta semente estava lançada. Uma semente que foi crescendo neste caminho de seminário. Aquilo, como alguém escrevia, a minha vocação foi-se realizando de forma gradual, de forma ponderada e descoberta em pequenos acontecimentos. Sr. Padre Hugo, a questão, sim, em relação aos pais, eu vou responder à sua pergunta, só estava a introduzir um bocadinho esta questão para os nossos ouvintes, sabendo que esta foi em relação, digamos assim, mais àquele ambiente onde eu me encontrava, também em relação aos meus amigos mais próximos, alguns à partida estranharam aqueles que estavam mais longe, mas outros compreenderam naturalmente. Vocação esta que saliento em relação ao grupo, era só aqui que eu queria chegar, em relação aos jovens da minha idade e concretamente no contexto de Sorico, foi um bocado, posso dizer, que estranha da maneira, do ponto de vista em que não era habitual. Já na memória recente não havia nenhum parque que fosse natural, digamos assim, de Sorico da Beira. Falo Sorico da Beira Vila, ainda que do arciprestado haja alguns. Em relação à minha família, e falo concretamente em relação ao meu pai Belmiro, à minha mãe Isabel, ao meu irmão Tiago e à minha irmã Ana, que também vou-lhes dizer que hoje são esta entrevista. Encontrei sempre na minha família um grande contributo para a realização da minha vocação. Primeiro ponto, sempre vi e sempre tivemos em conta grandes valores na nossa família. Não me refiro apenas ao valor da oração, ao valor, digamos assim, de uma vivência cristã, mas refiro-me também a valores humanos fundamentais. Um valor muito praticado na nossa família foi certamente a verdade, que estava acima de muitas outras realidades. Também uma certa proximidade entre os membros da família, o que nos levava a partilhar com uma certa frequência e com uma certa, digamos assim, com um certo apoio às decisões que cada um tomava. A verdadeira liberdade vivida no espírito de família também fez com que eu não tivesse qualquer constrangimento em optar pela vida de seminário. Escuto e lembro as palavras do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos quando eu lhes disse que queria entrar num seminário e quando ficou, digamos assim, e quando tomei esta opção por entrar num seminário, sabendo que eu à partida tinha entrado em outros dois cursos, em outros locais de ensino, como fiz a minha candidatura ainda ao ensino superior, e entrei com boas notas em dois lugares de ensino distintos neste país. Contudo, a minha opção foi aquela, e eu lembro-me do meu pai me ter dito: se é isto, de facto, que é este o caminho que de facto queres para alcançar a felicidade, vai em frente. Nós vamos-te apoiar segundo aquelas que são as nossas possibilidades. E hoje vejo, concretamente no caminho de seminário e passado 2 anos de ser sacerdote, que o apoio da família é, de facto, um apoio fundamental, seja um apoio revelado em palavras, em gestos de estima, mas é também um apoio revelado tantas vezes na escuta, tantas vezes no silêncio, naquele sorriso que nos acolhe quando fazemos uma visita àquela que é também a nossa casa de origem. Diz, tem de ser muito feliz. Quem me quiser tirar o nó, tem de chegar sem dor nem dó, por amar, por querer, por aceitar. Duro ser puro, bem sei. É escuro demais, mas além também. não ser ninguém. Quem for capaz de olhar para trás só para lembrar onde não ir procurar a falsa paz, falso lugar. Chão, sem um senão, por amar são amar, por querer bem, por aceitar. Não é duro ser puro, bem sei. É escuro demais, mais além, também sei. A vida sem tons de degredo, fazer-se alma ter dias de festa, a querer melhor a vida que nos resta. Fácil não é, mas o resto é que não presta. Sinos de medo, mordar-se a vida sem tons de degredo, fazer-se alma ter dias de festa, a querer melhor a vida que nos resta. Fácil não é, mas o resto é que não presta. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Hugo Martins, pároco em São Domil, São Gião, Vila Cova e São Martinho. É também assistente dos escuteiros a nível diocesano. Sr. Padre Hugo Martins tem estado a falar acerca da vocação, e nós vamos dar mais um saltinho, mas não há dúvida que vê-se pelo que disse que a família é muitíssimo importante, não só para ajudar a descobrir a vocação, mas também para a conservar, porque muitas vezes, pois, surgem crises e a família aí tem muita influência. Também verificámos que a família, neste caso os pais, pronto, que ajudaram, que não levantaram um problema e que muitas vezes as vocações não virão exatamente porque alguém na família pode pôr pequenas dificuldades que podem afastar a pessoa. Também os escuteiros, também os movimentos, também o desporto. Penso que tudo isto, depois em colaboração com o parco, contribuiu para a vocação do seu padre Hugo Martins. Sr. Padre Hugo, para quem se ordena por gosto, por vocação, qual é a sensação de celebrar a primeira missa? E onde é que isso ocorreu? Digamos que é um momento, digamos, muito grande, muito, muito belo. É o culminar de uma pequena, de um pequeno início. E é também, digamos, um início de um grande ministério e de uma grande vocação. Vocação esta que está, como já disse, ao serviço de todo o povo santo de Deus, que nos é confiado pelo nosso bispo diocesano. Sabemos que os sacerdotes quando são ordenados nos dias de hoje, geralmente são e sabem uns dias depois aquele que é o povo diocesano ou aqueles que são os povos diocesano, os povos, digamos, os povos na diocese que lhes serão confiados pelo seu bispo diocesano. O dia da primeira de Eucaristia é a primeira Eucaristia que nós celebramos, não posso deixar de pôr este parênteses, que é aquela que celebramos na ordenação com o nosso bispo. Aí somos sacerdotes e por isso celebramos esta Eucaristia com o nosso bispo. Quanto à primeira Eucaristia, como é do conhecimento público, como está em diversos sítios, a primeira semana, digamos, a seguir à ordenação, não celebrei, como alguns terão feito em alguns sítios mais reservados, mas fui percorrendo diversos sítios da diocese e de fora da diocese que estavam também ligados à minha vocação e de sítios com os quais eu me identifico e onde ganhei muito e onde fui descobrindo esta mesma vocação. Comecei, eu fui ordenado no dia 28/6/2009, como já foi dito, na Sé Catedral da Guarda, por o atual Bispo Diocesano, Dom Manuel da Rocha Felício, Bispo da Guarda, nosso muito amado Bispo. No dia seguinte, tendo marcado com bastante antecedência, presidi a Eucaristia, a meio da tarde, na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Foi momento para mim de particular emoção, porque estou ligado a este Santuário Mariano, onde percorri um caminho de voluntariado, um caminho de acolhimento enquanto seminarista, enquanto escuteiro também a todos os peregrinos, por diversas vezes em alguns anos, e também nos encontros da Páscoa, no qual fui participando e no qual me inteirei mais no movimento da mensagem de Fátima e naquele que é o seu objetivo de dar a conhecer a todo mundo esta mensagem de Nossa Senhora naquele lugar escolhido por Deus. E aqui travei vários conhecimentos, aqui rezei diversas vezes, aqui me ajoelhei diversas vezes ao pé de Deus, naquele lugar muito especial que é a Cova da Iria, a Cova da Paz, e por isso foi momento certamente de agradecimento a Deus, momento também, digamos, de consagrar a todo o meu ministério sacerdotal ao serviço do povo santo de Deus e a Nossa Senhora do Rosário de Fátima ao Imaculado Coração de Maria. Nesta Capelinha das Aparições, inserido na Missa de São Pedro e São Paulo, uma vez que foi o dia 29. Ao longo desta semana, também ainda tive um encontro de formação com os acólitos e onde também que estiveram na minha missa solene em Sulurico da Beira, na paróquia de São José dos Penedos Altos da Covilhã. No dia 1, no dia 1 do mês seguinte, às 9h30, presidi a Eucaristia na Sé Catedral da Guarda, onde fui acolhido por aquele que é o meu atual diretor espiritual, o Padre Eugênio da Cunha Sério, sempre tão amável e tão sábio nesta ajuda ao discernimento e ao apoio espiritual que cada sacerdote tem de ter sempre presente em si. A presidência desta Eucaristia teve o significado de alguém que está na Igreja-Mãe. A Igreja-Mãe da Diocese, a nossa Sé Catedral, deve ter um carinho especial para cada um. Cada um deve sentir aqui como que uma casa, não só onde fui ordenado, mas também uma igreja com todo o seu significado, com todo o seu significado, quer eclesiológico, como a primeira das igrejas da Diocese, mas também como a igreja onde o Bispo tem a sua cátedra e à qual nós devemos regressar para aprender sempre. O dia 3 não foi menos marcante, porque presidia a Eucaristia no Carmelo da Guarda, com todo também a amabilidade e agradecendo à irmã, às irmãs, aquela oração que foram tendo mais profunda. Uma nota, todos os seminaristas da Diocese da Guarda têm no Carmelo da Guarda uma irmã que reza constantemente por um dos seminaristas. Encontram-se em si da oração dividida por todas para que cada um saiba que tem alguém que de facto o acompanha nesta oração diária, nesta oração constante, que é feita também tantas vezes no silêncio, tantas vezes no trabalho, daquela que é uma fonte espiritual para toda a Diocese da Guarda e certamente esta Diocese onde nos encontramos, a Diocese de Coimbra, também tem o Carmelo e tantas outras fontes de bênção espiritual que no silêncio digo, são das fontes muito importantes para a renovação e para a ação de toda a Igreja. O dia seguinte, no sábado, digamos, foi a missa solene em Loriga, terra que me acolheu e que me estimou durante algum tempo, não só onde realizei também algum do meu estágio pastoral, onde também tive a graça e a sorte de ter alguns bons e maus alunos na disciplina de educação moral, religiosa e católica, que saúdo também todos aqueles alunos que passaram, digamos assim, passaram por esta disciplina enquanto eu lá lecionei esta mesma, que me acolheram sempre também como verdadeiros, alguns deles como verdadeiros amigos. E passando no dia seguinte à missa, no dia 12, passando, dando aqui um salto já de uma semana para não nos alongarmos mais, no dia 12, então, foi esta missa solene que teve tanta importância para mim. A 12/7/2009, presidi a Eucaristia em Sorico da Beira. Uma Eucaristia que, diga-se, foi preparada ao mais intenso pormenor, agradecendo aqui toda a colaboração e orientação, mais uma vez, do meu parco. Digamos, toda a expectativa posta nesta Eucaristia seria muitíssimo grande para sermos capazes de revelar na sua totalidade aqui. Oh, meu amor, tu não vês que se tu fores já não há nem rosas no meu jardim, nem sonhos de mim. Ai, minha dor não tem fim. Se o desamor for sempre assim, O padre Hugo Martins, vamos entrar na última parte, o nosso tempo já não é muito, e eu vou-lhe falar exatamente dessa função que tem a nível diocesano com os escuteiros. Portanto, qual é concretamente o trabalho do assistente com os vários agrupamentos na Diocese da Guarda? Eu sou assistente regional adjunto do escutismo neste tempo. Os assistentes eclesiásticos desempenham no CNE um papel de primeira importância, na medida em que o ministério ordenado é sinal da comunhão eclesial e promotor da evangelização. A vida comunitária no agrupamento, a ligação à paróquia, a educação integral dos membros do CNE e a formação adequada dos dirigentes leigos são alguns aspectos que necessitam do apoio e também da qualidade pastoral do assistente. A renovação do escutismo católico em ordem a responder aos desafios da nova evangelização depende, em grande parte, da dedicação e da preparação dos assistentes eclesiásticos, tanto a nível paroquial, ou seja, ao nível do agrupamento, como a nível diocesano, regional, ou a nível nacional, ou mesmo a nível também internacional, como existem estruturas nesse aspecto. De salientar aqui que há, digamos, distinguir um bocadinho. Há alguns assistentes que têm, de facto, que são capazes e que desempenham esta sua função muito bem, na medida em que se deixam apaixonar por este que a gente chama de bichinho do escutismo, que vai fazendo em nós e através de nós, podemos assim dizer, algumas maravilhas. É como tudo na vida, quando colocamos amor nas coisas, de facto, essas coisas realizam-se com uma diferente paixão, com uma diferente genica, e por isso os frutos a esperar são certamente melhores. Há muitos agrupamentos na Diocese da Guarda, ou não tem ideia de quantos é que serão? Nós na Diocese da Guarda, neste momento, temos cerca de 20 agrupamentos, salvo erro, no ativo, sim, cerca de 1.200 escuteiros no ativo, nas diversas secções, obitos, operadores, pioneiros, caminheiros e também já contando com os seus dirigentes, o adulto no escutismo. O Sr. Padre Hugo, há pouco falou da formação dos vários responsáveis pelos escuteiros e, de facto, pronto, ao lado de bons e bem formados responsáveis, aparecem por vezes pessoas que a gente vê, às vezes quando há uma missa que eles vão, eles não sabem quando vão ajoelhar, eles não sabem se devem estar de pé. Às vezes isto é impressionante. Realmente essa formação eu penso que é extremamente importante, porque sendo os escuteiros uma coisa ótima para os jovens, penso que no aspecto espiritual eles também têm de facto ser mais ajudados, porque às vezes acho que dão uma péssima imagem das funções que têm. Mas isto é apenas uma parte. Portanto, ao lado dos menos bons, também aparecem os bons. Claro. Diga. Sim, exato. Este, digamos, todos temos de ter esta consciência que nas diversas oportunidades que Deus nos dá na vida, todos devemos aperfeiçoar-nos e caminhar-nos cada vez mais, não só para exercermos com sabedoria as funções que nos são confiadas e dar um verdadeiro testemunho do movimento ou da vocação concreta onde nos encontramos, mas também para nos aproximarmos cada vez mais deste Senhor Jesus Cristo, pois este acampamento com Jesus Cristo no mais íntimo do coração de cada um de nós é esse o objetivo do movimento escutista, concretamente no Corpo Nacional de Escutas e Escutismo Católico Português, porque de facto se o escutismo não serve, não é um caminho para este encontro, não cumpre o seu objetivo. De notar aqui apenas que BP diz-nos claramente, o fundador, o Sir Robert Smith Baden-Powell, diz-nos claramente que não é possível haver escutismo sem Deus, sem religião. Por isso, se alguns tentam fazer escutismo sem Deus, não o conseguirão e não estão a prestar um bom serviço, primeiramente ao movimento escutista e, segundamente, à humanidade e à Igreja. Sr. Padre Hugo, o tempo vai, sim, eu vou olhando aqui para o tempo que nos falta pouco, mas vou-lhe colocar aqui mais uma questão relacionada com outro campo. O Padre Hugo esteve nestas jornadas em Madrid ou não? Fisicamente não tive esta oportunidade. Mas já esteve em anteriores. Sim, já tive a graça de ter estado em grandes acontecimentos da Igreja, nomeadamente em jornadas também mundiais da juventude. Onde é que esteve? Em anteriores? Roma, Colónia? Exatamente, nessas duas que frisou. Pois, que foram aquelas em que mais europeus foram, porque as outras, lá para a Austrália, estavam muito, já estavam muito longe. O que é que pensa das jornadas? O Santo Padre disse, neste caso concreto de Madrid, que elas superaram tudo o que estava previsto e deram visibilidade à fé, à presença de Deus e coragem para ser crentes. Claro, certamente está de acordo com isto que ele disse, mas o que é que lhe dizem assim concretamente as jornadas? Porque pelas atividades que há nas jornadas, mas também por aquele ambiente que eu penso, eu nunca estive em nenhumas, mas eu penso que é aquele ambiente que puxa, não sei se este será o termo correto, mas tenho essa impressão. Este contexto das Jornadas Mundiais da Juventude insere-se num desafio lançado pelo Papa João Paulo II, saudosa memória para todos nós, aos jovens do mundo inteiro. Foi um desafio que foi aceito por muitos jovens logo à partida. Contudo, de referir aqui alguns aspectos. Este desafio de grandes acontecimentos com a juventude, grandes acontecimentos, nomeadamente ao nível do ponto de vista daqueles que são as estatísticas e os números dos seus participantes, tem aqui alguns aspectos. Primeiro, são acontecimentos que, a meu ver, só são capazes de, usando aquele que foi o lema das últimas Jornadas Mundiais da Juventude, só são capazes de levar o jovem a estar enraizado em Cristo se de facto for precedido de um trabalho excepcional nas dioceses e nas paróquias. Este trabalho inicial é fundamental, não só para inserir o jovem naquilo que é uma dinâmica de oração, naquilo que é uma dinâmica de contacto com os outros, naquilo que é uma dinâmica de aprendizagem dos grandes valores que se vivem numa jornada da juventude, mas também, sobretudo, numa linha final, numa linha de apoio e numa linha de apoio no pós-jornadas, quando estes jovens se colocam, muitos deles, como questões pertinentes acerca qual é a função da juventude, por exemplo, na igreja e na paróquia a que eles pertencem. E estas jornadas têm que fazer esta ponte de levar jovens, por vezes, estão menos, digamos assim, menos inseridos numa caminhada eclesial e concretamente na caminhada paroquial ou na caminhada em alguns novos movimentos diocesanos, e tem que ser como este clique, este despertar. Mas este despertar tem que ser mantido através de diversas iniciativas e concretamente através de uma formação constante, de uma chamada constante na Igreja. Tenhamos coragem nós de propor aos jovens do nosso tempo, com determinação e beleza, este mesmo Cristo ressuscitado que quer caminhar com eles, propor Cristo jovem não como qualquer produto, mas como aquele que, ao caminhar com ele, dá sentido e qualidade à vida do jovem. Sr. Padre, gostei muito do que disse, e de facto eu penso que aí há realmente uma grande lacuna, não direi a nível nacional, mas acho que algumas dioceses sofrem desse mal. Disse formação constante, e eu penso que sim, eu penso que é necessário isto. Aliás, o próprio Santo Padre disse, as jornadas têm um antes e têm um depois. E outros bispos e outros cardeais têm dito, não tenham medo, não tenham medo de falar aos jovens de Jesus. Fico com a ideia que às vezes é capaz de haver colegas seus que estão à frente de algumas dioceses que estão mais preocupados com outras atividades do que propriamente de falar do que devem. Mas o nosso tempo está a chegar ao fim e não vale a pena continuarmos mais por este campo. Agora, Sr. Padre Hugo, o que acontece é que o tempo que tinha previsto para isto não deu. Eu gostava de falar dos movimentos que tem na paróquia. E vou-lhe pedir o seguinte, que para a semana que esteja outra vez connosco e fazemos dois programas seguidos. Está de acordo, não está? Para a semana vai ser um bocadinho difícil, uma vez que eu também e os meus paroquianos também têm direito a ter férias do parco, e eu vou também estar ausente um bocadinho das paróquias, mas vamos com certeza conseguir um momento para dialogarmos e para estarmos. Muito bem. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até todos os dias, à mesma hora, se Deus quiser. Só gostaria também, antes de terminarmos, agradecer a todos aqueles que nos escutam e dizer esta disponibilidade que tenho para sempre transmitir este rosto de Cristo vivo e ressuscitado e responder às vossas questões. Podeis consultar e entrar em contacto comigo através do site www.padreu.com. Obrigado.